talvez seja isso o que resta pra vida. Talvez seja isso, onde tudo é tão normal. Talvez seja isso o que resta pra vida. Talvez seja isso, onde tudo é tão banal. Normalidade, festa da carne, naturalidade. Diferente ou igual, sem novidade. Perversão que invade, com sutileza. Sem saber quem senta à mesa. Natureza corrupta, cheia de falhas. Onde as atitudes cortam igual navalha. E deixa marca feto mal desenvolvido. Tudo normal, povo corrompido. Errou, desacelerou o processo. Sem sucesso, sem ordem, sem afeto. E o critério que os apodrecidos impõem. E o povo engole, digere sem ações. O tempo é resposta enquanto ele passa. E a solução é matar o que te mata. Usa a arma certa e põe na mira. Aniquilar toda a injustiça. Talvez seja isso o que resta pra vida. Talvez seja isso, onde tudo é tão normal. Talvez seja isso o que resta pra vida. Talvez seja isso, onde tudo é tão banal. E a mídia propaga propaganda, a buscar pelo poder e pela fama. Muita grana, escola de corruptos. O enredo da mídia comum, um absurdo. É o produto corpo nu que a mídia utiliza. Falsos deuses e a Babilônia volta ativa. Fantasias que saem da realidade. O povo se ilude com a máscara da verdade. Alô, comunidade de verdade, chama, então atende. Está na hora de ser contra a serpente. Infelizmente se organiza a festa da desordem. Tira as máscaras dos olhos pra enxergarem o que promovem. Se move pra mudar porque o pecado desfila. Rindo da sua situação com euforia. Mas é tudo lindo, tudo alegria. Viver de pão e circo é o que resta pra vida. Talvez seja isso o que resta pra vida. Talvez seja isso, onde tudo é tão normal. Talvez seja isso o que resta pra vida. Talvez seja isso, onde tudo é tão banal.